Olá, boa noite. Sintoniza a Radar. Radar 97.8 MHz. Rádio Difusão, emissão online www.radarlisboa.fm. Para mais uma dupla hora de Viriato 25, daqui até à 1 da manhã. Viriato 25, a nova Toca do Lobo. Oh, Viriado 25 em pleno radar, são as iniciais da noite que une quinta à sexta-feira. Dois títulos para Dear Science, o Stevie Wonder Radio, confirmados para um dos dias no palco do Ótimos Alive este verão, aqui bem perto de Lisboa. Halfway Home is Talking the Whole, TV on the Radio. Talking Now para o álbum Dear Science de 2008, TV on the Radio, as inaugurais de Viriado 25 aqui na Radar até à 1 da manhã. TV on the Radio confirmados para uma das datas do festival Ótimos Alive este verão 2009. The Week That Was. TV on the Radio, duas inaugurais de feriado 25, noite dentro na radar até à uma da manhã. Certos de The Signs. Também duas nesta fase inicial para The Week That Was, Scratch the Surface e Learn to Learn.

duas em Viriato 25, ainda à meia hora inicial da dupla, duas noites de quinta para sexta, também duas têm sido o regime para o Zocraville River, Lost Coastlines e Unlife Set Skicks, a mais velhinha, que nos faz lembrar quando os conhecemos, Zocraville River. Save my heart and still cross. Scream your soul. Tira Linhas. Uma tatuagem a tinta da China na Radar FM. Durante muitos meses convivi com o Le Corbusier em Nova York. Almoçávamos todos os dias e lembro-me dele dizer-me: Oscar, você tem as montanhas do Rio dentro dos olhos. Não, não tinha apenas as montanhas do Rio dentro de mim. Lembrando André Moreau, tinha dentro de mim tudo o que via e amava nesta vida. E esta vontade de criar surpresa, encontrar a forma nova de contestar. Mas se não aceito o caminho decorativo do pós-moderno, devo concordar, ter ele acabado definitivamente, com as imposições negativas do racionalismo. E ao falar do pós-moderno, certas coisas que a meu ver compromete, como a simplicidade e a unidade arquitetural, faço por razões pessoais e assim as explico. Na arquitetura, além da sua funcionalidade obrigatória, o importante, a meu ver, é a sensação de surpresa que provoca quando pela sua beleza atinge o nível da obra de arte. Para nós, nos temas mais ambiciosos, o importante é intervir nas suas estruturas. E para isso as desenhamos com tal vigor, de formas tão variadas, de curvas tão inesperadas, que nelas a arquitetura se integra como duas coisas que nascem juntas e juntas se completam. O resto, os detalhes que o pós-moderno procura valorizar, passam a plano secundário e fazemos-los simples, modestos, criando com a desenvoltura das estruturas o contraste desejado. Ao arquiteto, cabe fazer o que mais lhe agrada, são o vai e vem da vida, marcando a história dos homens, sempre feita com entusiasmo, fantasias e contestação. Tira Linhas à conversa com Oscar Niemeyer, capa e desenhos e paginação de Oscar Niemeyer, uma edição de 1993, reeditada em novembro de 2007, sexta edição, por Campo das Letras. Radar Noite Dentro, edição quinta para sexta-feira com o Viriato 25, a nova toca do Lobo por aqui na pontinha 97.8 MHz. Para trás ficou mais um Tirolinhas com Ana Cristina Ferrão. Mais duas, desta vez a cargo dos White Dunham. me when you ask me. Drinks won't relax me. You tell me what the facts be. They beat my past me. Shooting all nasty ass up and subtracts me. De Viriato 25, duas também para os White Dynamo, Shake, Shake, Shake e Mess Your Hair Up. Viriato 25, a nova toca do lobo, o caminho da colher de blues, aproximadamente 23h45. The National, contribuição para o último Red Hot, So Far Around the Bend. Serious lady in an awful teacup full of cherries. Nobody knows where you are living. Nobody knows where you are. Take a bath and get high through an apple. Wanted to cry but you can't when you're laughing. Nobody knows where you are living. Nobody knows where you are. You're so far around the bend. You're so far around the bend.

and I'll see you never again. I'll walk away, girl, just to hold your hand. Ain't got much, but it all be yours. Three-room apartment and a hot dog stand. Just watch the Emma stay, how it goes. Sell your watch, sell your clothes. There's no warmth in the words that you say goodbye. That don't mean nothing, just some kind of test. Ain't had enough of your vibes just yet. Not too much, just a far be there. At the end, gonna be, well alright, you and me. Everything's gonna be, well alright, we're alright, we're alright, we're alright, we're alright, we're alright, we're alright, we're alright, we're alright, we're alright. Na colher de blues, Danko Jones, o álbum B-Sides. Ah! tem o genérico B-Sides, o novo Danko Jones, tem também uma infinidade de temas, mais exatamente 27. Temos viajado por eles ao longo das inserções desta semana na Colher de Blues. Sons para nos levar até à meia-noite, a edição dupla hora de Viriato 25, na Radar até à uma da manhã. Back in Time, A Forest, The Cure. Radar, meia-noite. O muro mais importante da história do rock em construção no palco do Coliseu. The Australian Pink Floyd Show, ao vivo, 13 de março. A celebração dos 30 anos do álbum The Wall pela banda tributo aprovada pelos Pink Floyd. The Australian Pink Floyd Show, 13 de março, Coliseu de Lisboa. Apoio Radar. Olá, boa noite. Depois da meia-noite ainda é tempo de Viriato 25. Acontece de segunda a sexta, o que dá também o regime terça a sábado, 23, 1 da manhã, pontinha da antena Radar, 97.8 MHz. Mantenha-se atento ao blog radar.blogspot.com. Grande parte da informação passa por lá. Habitualmente o álbum Família conhece-se logo ao domingo. E só à segunda-feira nós começamos, pelo menos nós, a dar eco da questão e do assunto. O álbum Família desta semana, como sabem, é dedicado a Aretha Franklin, I Never Loved a Man The Way I Love You. Tem passagem larga domingo próximo ao meio-dia. Quanto ao resto, tem uma hora de Viriato 25 pela frente, com rubricas várias, entre elas o Boomerang à meia-noite e 30 e Na Ponta da Língua à meia-noite e 50. São as alturas em que até o tempo stand still. Uma destas noites para trás foi Naval Officer, hoje The Dream. Quem sabe amanhã, Basketball outra vez. As contribuições de Jocelyn Pook para a banda sonora do inesquecível Eyes Wide Shut de Master Stanley Kubrick. As iniciais da segunda hora, Viriato 25, Pontinha Radar. Rosie Thomas and Sufjan Stevens, The One I Love. This one goes out to the one I love. This one goes out to the one I left behind. A simple thought to occupy my mind. This one goes out to 25 as soltas, há pouco The One I Love, com uma entrega muito especial, Rosie Thomas e Safian Stevens, Nina Anastasia e Jim White, The Day I Would Bury You, Richard Swift, imediatamente a seguir. Blanche. I'm sure of it. Remember when you loved me, babe? Well, Christ was king that day. So broken hearted drummers played guitars in his parade. And I would write you letters, then I would seal them with a kiss. Just know of a man. A bobby pin, a false eyelash, the scar that runs along your back. Those dead blue eyes and nightmare screams. This time we hear the sweetest dream. The toxin now is running scared. This lovesickness was not prepared. Coming back, the eyelids twitch and fade from black. The heart that fell completely numb is pounding steady as a drum. Boom, boom, boom, boom. Com elas ao longo da minha vida muitas vezes. Estão-me a cortar a liberdade. Como havia gente no corredor, eu dizia, finge que está a correr bem. E a gente, no dia seguinte dizemos, meus amigos, aquilo é que foi. Foi considerado até um pouco, enfim, desnecessário. Não posso fazer aquilo de dia, não vou começar a fazer matinés. Portanto, beijar era proibido. Aquelas menininhas deliciosas, de chupa-chupa e mini-saio do... Pá, tu não tens vergonha. Extraordinário. Fala com ela, um programa de Inês Menezes, na Radar. Sábados ao meio-dia, repete domingos às 7. Fala com ela. Há sempre uma resposta para todas as questões. Na noite da Radar, hoje há um Fala com Ela, imediatamente após a 1 da manhã e o fecho deste Viriato 25. O convidado ou a convidada de Inês Menezes é Ana Sousa Dias. Vamos chegar ao Boomerang daqui a pouco. Entretanto, há lugar a mais soltas para já British Sea Power, The Great Squaw. Thank you. Radiato 25. Uma emissão de António Sérgio para a Radar FM 97.8 MHz. De segunda à sexta, entre as 23 e a 1 da manhã. Emissão online em radarlisboa.fm. Viriato 25. Um baluarte da resistência. Temos andado ligeiramente distraídos com os New Cuts. Aqui fica um já na ponta final, mais ou menos ponta final da nossa emissão dos Viriato 25 até à 1 na Radar. Noah and the World. Rocks and Daggers. Daqui a pouco há Boomerang. Have always given. And although this boat is steady now, one wave can pull me under, and I'll be stranded out at sea. And I will pray that those shines down on your shoes can be a blue, blue Christmas for you. 'Cause when the sun always shines down on your shoes can be a blue, blue Christmas for you. Skirts fall below your knees, and your love is so pure and so clean. Oh, will it comfort me? Oh, will it comfort me? Oh, will it comfort me? Oh, will it comfort me? Oh, the way that you're always surprised. Oh, to find truth in all of my lies. 'Cause you trust me and ignore my disguise. Oh, but there's no need to play with my heart. There's no need to play with my heart. There's no need to there's no need to play with my heart. There's no need to play with my heart. There's no need to play with my heart. There's no need. It's a matter of death. Espíritos. Depois de três noites dedicadas à homenagem à Aztex, mudamos de som e de rumo no Boomerang. Hoje e amanhã, o álbum que roda por aqui chama-se The Listeners, teve edição em 2003, foi registado ao longo de várias partes de 2002 em estúdios caseiros, já com Howie Gelb a manter a sua ligação bypass entre o Arizona e a Dinamarca. Chama-se Are We Home? The Listener. that he probably stole. Wish there were a Duke Ellington. Também da manhã, já que o álbum é longo e não vale a pena perdê-lo assim tão rapidamente. Howie Home, Howie Galb, 2003, uma edição da Thrill Jockey. Os temas que recuperamos são Glisten, Falonius, o que tem um certo toque de Thelonious Monk, Jason's List, Cowboy Boots. Other slow song. mountains on fire. The situation is dire. I'm out here with all the gray skies and still don't recognize what they call summer. I'm loving the rain, but everyone here thinks it's a bummer. Cowboy boots on cobblestone, walk around alone like I own. Cowboy boots on cobblestone. Guess it's true what they say, women here really look that way. So that I married one. Now I sit here like a desert sun. Bread is good and so is the beer. If I'm still missing, you can find me here. Cowboy boots on cobblestone, cowboy boots on cobblestone. Cowboy boots on cobblestone, walk around alone like I own sound. Cowboy boots on cobblestone. Cowboy boots on cobblestone. Parte da dupla dedicatória hoje e amanhã em Boomerang para Howie Home, Howie Gelb 2003, uma edição da Thrill Jockey com o título The Listener. Feriado 25 até à 1 da manhã, é o regime habitual, 23, 1 de segunda à sexta, o que dá também um terço a sábado. Este é apenas um intermezzo para nos dar tempo a chegar a... na ponta da língua. Let me explain to you about serious music. What most people regard as serious music is not really that serious at all. See, There's been a lot of propaganda about classical music since it was first invented. Let's examine the history of classical music briefly, and you'll see what I'm talking about. When all the music that people regard as great masterpieces today were written for the amusement of kings, churches, or dictators, that's who was paying the rent. If the man who wrote the music happened to be working in a style that was appealing to the person who was paying for it at that time, he had a hit, he had a job, and he stayed alive. If he didn't, and he was lose a pop star as well. That's right. He could lose his fingers, he could lose his head, he could be exiled, or he'd starve to death. There was very little in between. All you have to do is look at a book called Grove's Dictionary of Music and Musicians, and you can see that throughout the ages, there have been guys who had hits and guys who didn't have hits. And it's not necessarily connected to the quality of what they wrote. It's connected to how well they pleased the patron that was paying the freight. And it's the same thing today. So all the norms, the acceptable norms of classical music, are really the taste norms of the church, the king, or the dictator that has been paying for it down through the ages. It was not the taste of the people. People never got to decide. So, when you say I have more of an interest in serious music, I take my work seriously, but I perceive it as entertainment. And it's entertainment for those people who like that sort of entertainment. I don't write for a king. I don't write for a church. Mm. I don't write for a government. I write for my friends. And that's the way the material should be perceived. It's entertainment for them. Na ponta da língua, ao longo desta semana, a notável edição em CD da revista italiana Sonora em homenagem a Frank Zappa, foram delas palavras que se ouviram no início desta inserção. E agora sim, vamos a mais um tema da compilação Sonora que nos tem ocupado na ponta da língua. Hoje, Isabel Antena, Village of the Sun. I Esta semana, o álbum de família presta homenagem a Aretha Franklin, uma das maiores vozes da soul americana. Viajamos até 1967 para recordar I Never Loved a Man the Way I Love You, registro emblemático da carreira de Aretha Franklin e obra-prima fundamental do século XX. Com o Tiago Castro, a próxima passagem larga é ao meio-dia de domingo próximo. Fica para a despedida Aretha Franklin, Dr. Feelgood, do álbum de 67, I Never Loved, da da da da da da da, and so on and so on. Sitting around, me and my... Viriado 25 volta amanhã, fique com Fala Com Ela, já a seguir na Antena Radar. Take care.